Hotel 3, noi siamo al 7, noi siamo di specchia, non è vero. A 3897 aguardi per iniziare, aguardi un minuto. Gente, 3897 solo, gol 601, aeronave da retaguarda já cruzou aqui. Gente, gol 601 vai aguardar para iniciar devido a outra aeronave que iniciou no gate 11, ok? Para não preterir o táxi também. Zero, completa aproximação, torre 18, decimal 3. Solução 8002 para o táxi. Esse é para o nível 050, chegada a Mário, ajuste no 013. Belezado. Ok, eu posso passar no 372, 3560. Estarei passando no 372, 3560, visual. Ponte espera, vai chamar a torre 183, ajuste 10113. Tem uma voo, boa noite. Autorizado, Pátio, Juliette, Alfa, Charlie, ponte espera, 23, chama a 8002, boa noite. Xangô no 601, vai coordenar com a equipe do solo, que após a passagem está a guarda do Airbus da TAM. Está autorizado, se o pushback, acionamento, chame táxi. Assalto TAM, está autorizado, é após táxi. 601. TAM 3897 no 02, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, TAM 3897. Vamos botar passe no solo 09, táxi livre até o seu pátio, estacionar a frequência livre. Gente. Desce para 2000 pés, 1003, ajuste, reposte no localizador. Coro 273, desça para 2000 pés, 1013, reposte localizador. Confirmado, tem livre decolagem, Coro 764. Correto, livre decolar, vento 1 no 70 graus, 7 nós. Livre decolar, Zima 0, Gona 764. E Golf Oscar para ingresso no circuito, torre 18, decimal 3. Salvador, boa noite, papai, o meu Whisky Golf Oscar. Torre Salvador, copia o TAM 3560. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Positivo, contínua e aguarda 3560. Salvador, o Papa Romeo Whisky Golf Oscar. E o Papa Romeo Whisky Golf Oscar. O Bravo Oscar continua, o Golf Oscar continua a aproximação, agora estou só no 7. Golf Oscar. Salvador, é o Gol 940, autorização Guarulhos. 40, boa noite, confirma o nível para Guarulhos. 380. 380, Guarulhos, aguarde cópia, o Gol 940, saída da El Diné. El Diné guardando cópia, Gol 940. Gol 964, contato na decolagem, suba ao 380, saída Guarulhos. Gente, mantém a posição. Mantém, o 764, sua decolagem foi aos 11, controle 19, decimal 35. 198 controle aqui, controle 198. Sultan 8002, alinha manteu no zero. Alinha manteu no zero, 0002. O Whisky Golf, eu acho que checa o trem de pouso pistola 7. Vento 180 graus, 8 nós. A estrada está travado, Golf Oca. 0013, tem uma boa, boa noite. 1013 padrão, Juliette Alfa e Charles, 23 a torre, obrigado, boa noite. E 560, solo 1, 2, direita, 129 solo. Direita, 219, ou 3560. Alô, Salvador, meu, boa noite. O TAN 3560 levando a sua escota. Boa noite, TAN 3560, táxi via Alfa, até antes da Juliette. Alfa, até antes da Juliette, TAN 3560. Tá, 3897, pronto para o táxi. 45 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão, tá, 3897. Quer estacionar a frequência livre? O 97 vai prosseguir com o número 2 no ponto de espera, aguardando a passagem à direita do Boeing da Gol, será o número 1. O senhor vai estar aqui sem a Via Índia, Alfa e Charlie. E no ponto de espera vai chamar a torre em 683. Ajuste 1-0-1-3, estamos voo, boa noite, Stan 3897. Sim, Stan 3897, confere, 90 metros fechados. Afirmo, os primeiros 90 metros, picham 1-0, estão fechados. E será prosseguir confirmando o número 2 no ponto de espera. A sua direita vai passar o Boeing da Gol. Sim, Stan 3897. Corrigindo a Gol, 1-2-7-3. Salvador, boa noite, Lomba 273, está estabilizado no localizador. 102-7-3, está... Reporte 3 checado na final, no zero. Cortará. Alvo para ingressar na Juliette, para a posição 08, TAN 3560. Oi, boa noite, vamos 601, a próxima ponte de espera da Charlie, pronto. Ciente, mantém a posição. Mate. Quero saída da El. Vou no 764, agora com Recife, 128, decimal 8, alterna 13325. Outra posta na Índia Sierra, livre pouso 1273, ciente dos 90 metros. TAN 3603, desce para 2000 pés, o ajuste 1013, reporte localizador. 240, pronto, cópia. Salvador, 67, urgente 6708 para Recife 330. Urgente 6708, boa noite, 330, Recife, aguarde cópia, Pucaracaju, a saída. 330, Pucaracaju, guardando. 940, pronto, cópia. 940, prossiga. Por 940, está autorizado para Guarulhos, número voo 380, via Upper Whisky 50, decola da pistola 0, com curva à direita, após decolagem na saída da EL, transição de Né, transponder 5467, e a frequência do controle 119.80. Autorizado Guarulhos, nível 380, conforme rota do plano de voo, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, curva direita, da Eldiné, aciona 5467, o controle 1098, gol 940. Correto, gol 940, chama em final de pushback, acionamento 01, o ajuste 1013. Gente. Seu solo, azul 8, direita, 129 solo. 219, bola, até logo. Tá 8002, chame Recife, 128.8, alterna 13325. 273, boa noite, prossiga táxi via Alfa, Foz, Juliette, para o 62, é gate 06. Alfa, Juliette, 62, 273, gol. Pista no zero, deslocada de 90 metros. Acionar, chame para o táxi. Juliette, 6708, pronto, cópia. Aguarde o gol no 601 do livro, decolagem, vento 180 graus, 62 anões. Webjet 6708, pronto, cópia. Seu caçador 08, confirma com o acelerador, seu todo voo. Autorizado então, pro setor sul Itapuã, confirmando a 4 a bordo. Ok, ciente, chame fora do solo, vento 170 graus, 8 nós. Oi, boa noite, está 3897, pronto, ponto de espera pronto para decolagem. Autorizado ali, AIMAT. Autorizado ali, AIMAT, está 3897. Só 206, prossiga. E se está autorizado o acionamento, e chame para iniciar o táxi, caça 206. E 01 decolou os... O 2-0, controle 19.35. 19.35, obrigado, boa noite. 19.8, corrija, 19.8. 19.8, valeu. Que se enche o caçador 08, fora do solo aos 2-2. O controle 19.8, prosseguindo, o jovem está prosseguindo Itapuã para contar comitivo. controle 1098? Afirmativo, 198. 1098. Passador 01, acione 0141 no código, ok? 0141. Tá, temos aeronave na aproximação, deverá se afastar do setor do eixo da aproximação da pista 10 e manter no máximo 500 pés. Desculpa, meu, perdão, é porque a gente estava corrigindo o problema aqui da nossa navegação. Desculpa aí, estamos falando com a coordenação na mesma frequência, desculpa. Presidente, o Webmaster 708, copia? Copia, sim, senhor. Presidente, o Webmaster 708 está autorizando para Recife, número voo 330, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5470 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 330, Salvador para Recife, informe 58, decola pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, 5470 é o transponder, 1198 é o controle após a decolagem. Isso é a Bigete 6708. Correto, web 6708, o ajuste 1014 agora. Chame pronto para o pushback, acionamento 08. Chamarei pronto. Muito obrigado pela gentileza. Nada. Meia zero, três livre pouso, vento de 1,60 graus, 8 nós, pistão 1,0. Livre pouso, 3,603. 3897, Nicolas, 2,4, controle 19,8. Sim, chamando controle 19,8, 3,897. Boa noite, TAM 3897, suba para o 380, contato na decolagem, saída da EL. Você tem interseção, aguarde para decolagem. Acione o código 0150 e após a decolagem vai sair via litoral, o controle vai ser frequência 19.8, 500 pés. Foram 776, desça para o 050, chegada Mário, ajuste no 013. Pois da TAM. Sim. Romeu 01, chame agora Recife. 128.8, alterna 13325. Caçador 06, agora já está autorizado a decolagem da 17, o vento de 1,80 graus, 8 nós, informe fora do solo. Teve ingresso para o Caçador 06, a 17. Está autorizada a decolagem, vento 1,70 graus, 62 nós, Caçador 06. 06 iniciado. Salvador Ground, Brasília Reforce, to fight, fight zero. Force 2550 and good night, go ahead. Good night, request clearance for Okay, Brazilian 4250, I stand by to clear for level 350 to Sierra Bravo, November Tango, Natal. Stand by. Solo, boa noite. Jutan 3603, Libro. Boa noite, Jutan 3603, táxi via Alfa, Juliette, gate 07. Alfa, Juliette, para o gate 7, Jutan 3603. Siga caçador 06. Obrigado, caçador 06, reporte para vibrar a sequência. Informa o tráfego, a situação de 12 horas, 2.000 aeronaves no rumo oposto. Aeronave, o caçador 08, fazendo que QSPR está visual. Caçador 06, controle. Caçador 08, informa o tráfego, posição de 11 horas, uma milha, rumo oposto, aeronave, caçador 06, mantendo 500 pés, está visual? Brazilian 42550, and clear to Natal, park level 350, and via Upper Zulu 10, and departure runway 10, and after departure, and left turn, and Puka departure and Zipar transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. And Squawk 5466 and control departure frequency 119.80. Clear to Natal, flight level 350 via Upper Zulu 10, runway 10, turn back after departure. Puka, transition Flipar, and Fox 5466. Brazilian 42550, control departure frequency 119.80, and the readback SCORAC, automatic side 1014, and the report red for startup and taxi. Control 119.80. Solo, Gol 1940, solicita pushback acionamento, tá no 01. Autorizado, Gol 940, chama o táxi. Chama lá. Siga 08. Solo Web 6708, puxa acionamento na posição 4. E efetuou chamado para a aeronave, porém não foi respondido. Bruno 08. Afirmativo, 6708, está no gate 4. Gente, no gate 4 vai aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Relativo, número 2 do setor, qual a sua frequência com forte chave de fundo aí? Ativo, caçador 06 anteriormente, o controle efetuou chamadas, porém não houve resposta. E já está ciente agora do 08, próximo ao farol de Itapuã, mantendo a mesma atitude. Você recebendo com chiado? Afirmativo, permanece ouvindo com forte chiado. No 776, desça para 2000 pés, suba ajuste, 1014, 614, reporte localizador. Confirmaram o controle? É o 08, devido à sua proximidade ao setor de decolagem, chame agora a torre 18.3. Torre, o caçador 08. Consigo, o caçador 08. Tá próximo aqui o farol de Itapuã, solicita se possível fazer um pairado próximo à cabeceira 35 para aguardar o comboio. Ok, pode permanecer nesse setor aí, se quiser ficar fazendo 360 aí, conforme queira aí, e ou prefere pousar, quer pousar no 35, é isso? Não, negativo, senhor. O caçador 08 tem imbuído na missão de acompanhamento de comboio de autoridade, solicita se possível aguardar a próxima 35 a 35 para a visualização do comboio. Ok, então pode permanecer no setor aí conforme seja melhor para o acompanhamento. No momento não há tráfego a informar. E atento ao caçador 06, que também já está lá no setor de patamar, isso também. 7. Chame quando tiver que partir em direção aí ao comboio para eu coordenar aqui o controle. Caçador está 087. Área de ponto esfera 1023, a torre, ajuste 1014, tem um voo, boa noite. Índia Alfa, ponto esfera, chama a torre 1023 no 941. Está tentando, ponto esfera na Charlie, ok? Tem Charlie. Salo Gomes 273, tem informação ativa, quando possível, autorização com fins. Tem Gomes 273, com fins, aguarde qual, dessa confirma o nível? 380. 380, confim será coordenado, gole Gonza a saída. Gole Gonza, obrigado. Solo 6708, teria um estimado do nosso pushback. Afirmativo, web 6708, agora sim liberando a retaguarda, o banho da Gol, está autorizado, pushback acionamento, chama o táxi. Depois de acionamento, chama o táxi, 6708. Torre, noite, gol no 940, ponte para Charlie. 940 autorizado, alinhagem decolada, 1-0, vento de 1-60 graus, 5 nós. Já está a linha decolar, gol no 940.